Os tempos mudaram meu corpo, mas meu pensamento não. O país se calou, então dei voz ao meu coração. O fim do mundo passou e não foi em 2012. A morte passa desfilando, para pra foto e faz pose. Minha filha me sente ausente, minha esposa se diz carente. Meus pais eu não vejo mais no espelho, me vejo diferente. Vivo do que componho, componho que sonho sem zelo. Mas quando durmo sonho de novo e acordo num pesadelo. Paro, reflito e não acredito que a vida é cronometrada, mas nada do que tenho é infinito. Numa fração de segundos me pego em coma profundo. Eu nasci pra minha mãe, mas ficarei de herança pro mundo. Vivo intensamente, intensamente. O estresse me cansa a mente, o amor conforta a gente. Suas mãos se encontraram nas minhas. Deus escreve certo em linhas tortas. A vida me ensinou a escrever certo em todas as linhas. O único hall da fama que eu serei homenageado não terá a marca dos meus pés e uma calçada repleta de estrelas, mas sim o meu nome escrito em uma lápide, seguido de um descanso em paz, rodeado de sonhos mortos. Um dia depois do fim.